Tiquinho Madeirada. Vamos, que giz, parceiro vindo do piseiro, em Alagoas. Mandei falar para os pais dela que a gente tava ficando. Foi uma zoada grande e ela foi se desculpando. Falou gosta de mim, mas gosta coisa nenhuma. Ela gosta da carteira e fica na minha cintura. Desculpa, pai. Desculpa, mãe. Hoje eu vou já pro chefe da disciplina. Quando eu sujei pela carteira, vem. Meu parceiro Flavinho, nego da brincadeira, tamo junto. Mandei falar para os pais dela que a gente tava ficando. Foi uma zoada grande e ela foi se desculpando. Falou gosta de mim, mas gosta coisa nenhuma. Ela gosta da carteira e fica na minha cintura. Desculpa, pai. Desculpa, mãe. Hoje eu vou já pro chefe da disciplina. André CDs, o maior de picolar. André CDs, Mural.